Bellico West, tá inteirado? Costa a costa. Desse jeito, um, dois. Deixa quieto a vida, sempre traz ferida. Mago o tempo à noite, a brisa calma a vida. Hoje eu vivo a vida é vadia. Costa firma, recebe o som, tapinha. Só que vem do mato, então queima o mato. Deixa o fogo, consome todo esse espaço. Do Bellico West, costa nordeste. Só posso dizer, nego, que nos espere. Tudo um momento, vejo o pensamento. Noite pede calma, eu tô no veneno. Tira o tambor, engatilha o sprint. Engatilha a vida, engatilha a mente. Coração Brasil de mais um vadio. Fazendo grana na Miguel Sutil. Noite de frio, calor sentiu. Enchendo a taça no Getúlio Grill. Nego da lá, aí chapa. O bagulho é real. A favela me deu a moral e eu vim assim, ó. Meu rap choca o boy, sacode a capital. Onde a do nego é rei, pilantra passa mal. E não é marracha pra quem me saca, saca o que eu vivo. De onde eu vim, não vim, só trouxe a favela comigo. Da fé, fiz munição, sabe como é? Então, sangue bom. A lição eu tirei, compadre, o que eu sei, aprendi vivendo a missão. Sem a caridade de quem, meu bem, não quer. Encarei o rolé de quem vem do fundão. A mente na grana, polícia no pé, pra não ser um qualquer, tem que ter culhão. Deus julga nós, luta no colo, com puta filantra se sujando. Tem proceder, Jesus anda comigo, tô na fé, tô tranquilo. Parto pros amigos, eu vim pra vencer. Vamos nessa, passa régua. E não trai pra pilantra que diz conversa alemão. Eu não tô com pressa, justiça eu cobro. Passa régua que se vi na rua. Nós conversa, vim do gueto, sou do gueto, não tenho pressa. Ei, mãe, deixa elas por elas. Não passo pano, levar os pano. A rua estiga, chegar cobrando. Não tô marcando, tempo se acabando. Ele mesmo tá me mostrando. Castelo, eu tô cavando. Costurando, entrando, fazendo rombo. Fazendo grana, tô eu de novo. Ei, moleque doido, vai na sutil. Não entrega o jogo, coração feriu. Seu chapa. Regue o veneno, chapa, média de expor que eu tenho. Pede um problema pra você, eu mostro de onde eu venho. Testo o poder das armas, perde o controle assim. E yeah, eu tô nas áreas, calmo, fé em dobro, pode vir. Pra vitória o melhor de mim, e eles querem o pior de mim. As Glock, os inimigos aqui, aposto que isso lota o rim. Olha aqui, nós aqui, faz seu jogo, aposta aqui. Dólar, fi, gosta sim, sabe que a resposta é sim. Dinheiro também me faz feliz, tipo os guerreiros em cáceres. Em Cuiabá que cê passa de, essas mula passa, me gusta sim. Em Fortaleza eles gastam sim, armas aqui, fardas ali. Que opção eles traz aqui, não eles fazem é cáceres. Ser mais feliz é o verdadeiro motivo, guerreiro não pode esquecer disso. Convém, grana os bagulho que ela traz, porém sem sangue os bagulho que ele traz. Mas tem quem vem, deixa furo e trai. O que nós faz? Luta no respeito, ou é seis no peito. E eu nunca quero ver você desse jeito, sua escolha. Sacode a capital.